salve Dejon. E aí, mano, B, qual é a boa? Partiu aquela festa open bar, mano. Já liguei as mina, os kits já tão na mão. Já é, meu povo. Canfino, Saunas Pro. Open bar, open bar, open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar. Chama as mina e vem pra cá, nigga. Open bar, open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar. Chama as mina e vem pra cá, nigga. Já tomei martini, só Johnny Walker, Red Label, camarote VIP, cê é open bar, eu tô no meio. Hoje eu quero festa, a noite tá perfeita e o clima tá bom. Mulheres bonitas, garrafas, bebidas, uísque, Chandon. E o que elas querem? Smirnoff, Ice Cap, Cooler. Meu teor alcoólico, pede uísque absolute. Vamos beber, vamos zoar. Hoje a noite é nossa, sem limites, eu só quero bar. Ela me chamou, my baby, sou sex machine. Oh, give bar, let's go. No meu quarto é tipo Love City. Open bar, meu lugar, com os amigos pra zoar. Vodka, Big Apple na mente pra amenizar. Sente a fumaça no ar, vibe louca dessa night. Se elas querem, dou carinho, se querem, dou sacanagem. Mano, B no beat, o hit, open bar merece um drink. Whole life crazen, I love you baby, Mel e Jane. Open bar, open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar, chama as mina e vem pra cá, nigga. Open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar, chama as mina e vem pra cá, nigga. Já tô nessa vibe, fim de semana, sexta-feira. Já tô com o meu time, e as solteiras já tão faceira. Hoje é meu aniversário, quero os amigos pra brindar. No bolso cash money, é claro que hoje eu vou gastar. Sexta-feira rua cheia, lua cheia, tipo Homem-Aranha nela jogo minha teia. Dança colado com essa mina é a senha. No Natal quero ela na ceia, mas ainda tá cedo, vai vendo. Ela tá bebendo com as amigas descendo. Não perco o foco, o beijo dela eu desvendo. Me dá meu copo, chego nela sem medo. Vem pra mim que eu vou te aquecer. Te prometo beijo, carinho e prazer. Embaixo do lençol eu descobri você. Te prova tipo escol no amanhecer. É open bar sem briga, pode crer. Tô pela mina, gole o rolê. Então mexe pro mano B. Movidão stop tipo a Beyoncé. Linda, tão linda, tu é mais linda sem saia. Mais quente que a noite quente da brisa da praia. As amigas mais gata na pista, a Dessa, Ju e a Maia. Quero todas na minha baia, sem calcinha, sem saia. Open bar, open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar, chama as mina e vem pra cá, nigga. Open bar, open bar, open bar. Hoje eu vou beber zoar, chama as mina e vem pra cá, nigga. Vem pra cá, nigga. Open bar.